Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O governo vai sofrer remodelações, mas o primeiro-ministro não confirma quais serão os ministros que poderão eventualmente sair. A lista de trocas no governo, no que diz respeito aos secretários de Estado que vão abandonar o executivo PSD-CDS, será amanhã entregue ao Presidente da República. O ministro das Finanças afirmou esta quarta-feira que é apropriado falar numa saída do programa de financiamento e num regresso aos mercados. Em Frankfurt, onde foi convidado para um discurso numa universidade, Vítor Gaspar explicou que é prematuro falar no fim da crise, mas realça que Portugal já cumpriu metade do programa de ajustamento e que, portanto, o regresso aos mercados começa a tornar-se possível. Além disso, o ministro das Finanças afirmou que a Troika está encantada com o processo de privatizações. O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que está a fazer tudo para que o país regresse ao crescimento económico já no próximo ano. Pedro Passos Coelho espera que em 2014 seja o ano de viragem para a economia portuguesa. 6 distritos do litoral estão em alerta amarelo devido à agitação marítima. Há 5 barras encerradas. As ondas podem chegar aos 6 metros de altura. 49 das 106 salas de cinema da empresa Castelo Lopes vão fechar. A empresa deixou de conseguir pagar as salas à empresa proprietária, a Sonae. 75 pessoas vão ficar sem trabalho. Na cerimónia de abertura do ano judicial, o atual bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, acusou o governo de passar a imagem de quem tem vontade de combater a corrupção, mas só faz leis grosseiramente inconstitucionais. Marinho Pinto terminou a dizer que os cidadãos não podem confiar nas leis da República e que há decisões judiciais que são atos de um Estado terrorista. A Moody's não vai subir o rating de Portugal, apesar do regresso do país aos mercados ter sido positivo e de ter conseguido 2.500 milhões na recente venda de dívida. A Agência de Notação Financeira dos Estados Unidos não vai subir a classificação da economia portuguesa. Neste momento, a economia de Portugal tem nota negativa. As insolvências em Portugal aumentaram 41% só em 2012. O setor da construção é o mais atingido, com uma representação de 28%, cerca de 1.846 empresas. 6 pessoas já morreram nas cheias da Austrália, 2.000 casas ficaram inundadas e 7.500 pessoas tiveram que ser realojadas no estado de Queensland, Austrália. As cheias estão a assolar particularmente o nordeste do país. Os níveis de poluição em Pequim estão a tornar-se perigosos para a população. O governo chinês já pediu às pessoas para evitarem sair à rua, ou se tiverem mesmo que o fazer, que o façam de máscara. As autoridades ordenaram o encerramento de mais de 100 fábricas na capital chinesa e muitos voos já foram cancelados ou adiados porque a poluição não permite uma adequada visibilidade. O conselheiro do presidente egípcio, Fatih Sihab Edim, considera o Holocausto um mito. Mas, para Sihab Edim, os 6 milhões de judeus que morreram durante essa época da história foram, na realidade, levados para os Estados Unidos. O conselheiro de Mohamed Morsi explicou que o Holocausto foi uma indústria que os Estados Unidos da América inventaram durante a Segunda Guerra Mundial para justificar os ataques aos países europeus e o lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O Antena Web Informação fica por aqui. Voltamos amanhã. Boa noite.